quando amigos ninguém não alguém se irá. Se prazeres me chamam, alguém se irá. Quando o mundo zombar e eu mal possa orar, eu sei, meu Jesus sentirá. Alguém sentirá, alguém sentirá do gozo e pesar, saberá. Quando aflito estiver, meu Jesus vai saber por mim. Sempre alguém sentirá. Quando estou mal julgado, alguém sentirá. E se estou abalado, alguém sentirá. Quando caio aos seus pés, sabendo o que ele fez, meu Cristo é quem sentirá. Alguém sentirá, alguém sentirá do gozo e pesar, saberá. Quando aflito estiver, meu Jesus vai saber por mim. Sempre alguém sentirá.